eu já não te amo. Que seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir que a minha boca morre de vontade do seu beijo? Só vocês. Queria esquecer. Solta a voz. Mas nunca consegue tirar você do pensamento. Quando eu digo que não devo te amar, o meu coração me diz que quer e não tem jeito. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar, até saudade no meu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Eu quero ouvir você. Você chegou e deixou sem saída. Sem saída. Porque quando eu não mais queria, você me fez amar. Quando eu dizia não e acreditar, tinha um grande amor que eu sonhei o dia. Você chegou quando a dor mais doía e me encontrou quando eu me perdi. Acho que foi Deus que te mandou pra mim. Pra quê? Por toda. Pegue fogo, não dá. Toda vez de diferença vendo a vida passar. Tropeços e tropeços, pedras no meu caminho. As mãos assim, quero ver. Foi só um jogo de azar. Palavras e palavras se perderam no ar. Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos. Deus, tudo acabou. Só você que tá. Eu já não aguentava mais viver como eu vivi, sofrer como eu sofri. Foi longe até demais. Demais. Sozinho vai ser bem melhor. Quero ouvir. Pra que remediar o fim? É bem melhor perder. Se nada faz doer como está doendo em mim. Quero ouvir você. A fé que fogo não dá. E aí? No meu caminho. Foi só um jogo de azar. Longe dos seus carinhos. Ei, ei, ei. Pedras no meu. Quero ouvir, quero ouvir. Foi só um jogo de azar. Longe dos seus carinhos.